descendo do rio, ele mudou o nome dele pra Jay, né? Jay. Eu também, eu assustei, cara. Eu entrei lá, tava lá um quem Jay é no meu MSN, né? Aí eu, bicho, quem que é esse cara? Aí eu vi outro antes de arroba Hotmail. Ô, Jay, e aí? Jay Fandango. Jay Fandango? Nossa, é artista, né, cara? Quem que é esse gringo aqui no meu MSN? Quem é o único gringo que você conhece? Falando em gringo, a gente vai começar o segundo bloco agora do programa Lixeirinha. Aproveitar que a gente não ia fazer isso mesmo agora e fazer isso agora. Prazer. Vamos começar isso aí logo. Pois é. Eu sou o Tuizinho, tô aqui com o Gansola e o Louie. A gente ouviu no primeiro bloco um especial que a gente fez com o Júpiter Maçã. Pela primeira vez no programa, assim, inédito. E agora, assim como na semana passada, a gente vai continuar com o especial do Wanted. Até o show, né, Dom? Até o dia do show, que é dia 13. Até chegar o dia do show do The Wanted. Dia 13 de abril, o Wanted vai tocar no Teatro Municipal. O Chinela vai cantar lá de lei. Você sabe quanto é pra entrar? Tá em estudo, cara. Tá. Enfim, ninguém sabe ainda. Uma ideia que não é real. Mas já fica a dica aí. Vai ter o show, né? Pois é. Enfim, pra quem quiser ter mais informação de como vai ser a coisa, é só procurar o Wanted no Facebook. Ou então no próprio SoundCloud. Ou até mesmo no Google. Lixeirinha. Então, no YouTube. Maoi, ou dá uma youtubada no final, né? Dá uma youtubada. Clássico, já tradicional e conservador, assim como tudo aqui deveria ser. Olha, enfim, é só procurar o Wanted aí, mas todo mundo já conhece, né? O pessoal vai encontrar. Oh, yeah. E um abração pro Vioto, assim, a gente sente falta dele, porque a gente tem um ciclo... Esse pá tá ouvindo, mas não sabe. Não ouve, não tá nem aí, você também não. Só o Luiz que ouve, olha lá, não ouve mais também. Esse dia eu ouvi com a Maísa no carro, foi delicioso. Arquivo confidencial. Mais do que do... Eita! Então, ok, quer acrescentar alguma coisa do Wanted? Eu queria mandar um abraço pro Wanted e sucesso aí pro Wanted, né? Banda expoente aí do rock nacional e tem tudo pra dar muito certo. Rock internacional, não tem internacional no Wanted. Ah, é tudo internacional, internacional. Delay, Dom. Mas e as músicas que vai rolar, será, hein? Cara, ficou faltando uma minha da semana passada, que é I Can't Complain. Eu quero muito ouvir nesse programa de hoje. É verdade, pendente. E tem uma aí pra pedir também. Gansola. Oh, yeah? É. Bom, como é que vai ser a sequência, então? I Can't Complain. I Can't Complain é a primeira que ficou faltando semana passada. Ok. Depois... She Doesn't Mind, aí. She Doesn't Mind. She Doesn't... She Doesn't Mind, que é o pedido da Gansola. E eu vou pedir... a gente não tá pedindo, né? Tá pedindo pra ti mesmo. Então... Vê lá que o Bill você libera lá. Não, já vi, já conversei. Ele adorou a proposta de... Ah, é marketing, né, cara? Permutas e... É, o mundo roda dinheiro. Enfim... negociação o tempo inteiro. Full time. Bom, eu quero escolher, deixa eu ver, do Wanted, UFO, uma música que eu adoro, eu adorava tocar quando eu tocava com eles. Em 2002, eu tinha uma Jaguar, só que era uma tonante Jaguar, tô brincando, eu tinha uma... Janine? Não, era... Como é que chama aquela novela? Como chama aquela? Tajima. Ah, Tajima Cor-de-Rosa. Tinha uma novela chamada Tajima? Não, amigo, tá. O que isso tem a ver com novela? Novela é uma... É uma história. Meu Deus. Aí tu quer me deixar confuso. Novela é uma novela. Tinha... Bom, o objeto. Então, não. Bom, eu quero escolher então a UFO, que é uma música que eu gosto muito do Wanted. Adorava tocar essa música com eles quando eu tocava com eles em 2012. Aliás, em 2002, faz 10 anos já. Era muito massa tocar com o Wanted. Daí eu briguei com o bombeiro e... Desencanei da banda. Ele apagou o fogo. Pois é. Então... Então beleza, vamos ouvir aí o Wanted e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Lixeirinha. Não saia daí. Vai de som aí, não. Vai de som aí. She's so pretty. Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lixeria, look out. We'll be right back. rum happening over here. Ground control calling Andromeda 287. 287. Keep in touch. Keep in touch. Check ignition system. Check ignition system. Now you're 10,000 miles high inside the void. 2,000 feet high. Call and answer. Call and answer. 2,000 feet high. Andromeda 287. 287. There's something wrong happening over here. Ground control calling Andromeda 287. 287.